glorioso a quem servimos já fechou a boca do leão. Fez o mar vermelho se abrir e até mesmo porta de prisão. Já fez o menino derrotar um gigante valente brigador. Nosso Deus não é Buda nem Maomé, nosso Deus é fogo consumidor. Por isso declaro que o inimigo já está derrotado e já perdeu. Ele teve a cabeça esmagada por Jesus Cristo, Filho de Deus. Diabo não leva vantagem pro crente que é dependente do Senhor. Pode ter a cabeça à prova de bala, não resiste a fogo consumidor. Você tenha uma noção, um dia ele fez o sol parar e o eixo da terra girar ao contrário, pro relógio de Acais se atrasar. Zombaram do profeta Eliseu, ele olhou do céu e não gostou. Duas onças mataram os zombadores, porque Deus é fogo consumidor. Por isso declaro que o inimigo já está derrotado e já perdeu. Ele teve a cabeça esmagada por Jesus Cristo, Filho de Deus. Diabo não leva vantagem pro crente que é dependente do Senhor. Pode ter a cabeça à prova de bala, não resiste a fogo consumidor. Por isso declaro que o inimigo já está derrotado e já perdeu. Ele teve a cabeça esmagada por Jesus Cristo, Filho de Deus. Diabo não leva vantagem pro crente que é dependente do Senhor. Pode ter a cabeça à prova de bala, não resiste a fogo consumidor.